No asfalto meu pneu tá fritando. Meto a quinta numa nave voando. Passei, cê nem me viu. E quer me pegar? Na pista eu tô hostil. Então vem pegar. Pega, pega, então pega nós. Pega, pega, então pega nós. O asfalto vive meu som, mano. Sente o ronco do motor. Então vamos, qual vai ser o plano? Vai descer o pano. Bem veloz, é família RMV. Então, click, like, brum, brum. Eu que tô no volante. Click, like, brum, brum. Queimando uma blante. Estampa no rasante. Dentro de um Opala, elas acham excitante. E no meu ouvido fala. E o meu carro cê perdeu de vista. Sem foto, evidência ou pista. Cê quer jogar? Então invista. Vixe, safety car, fogo na pista. Aquecendo as nave. Tamo tipo dom, aquecendo as nave. Aquecendo as nave. FMV, aquecendo as nave. Pega, pega. Então pega nós. Pega, pega. Então pega nós. Pega, pega. Então pega nós. Pega, pega. Então pega nós. Snapback, bandana, tem que ser de cana. Monaipe de artista mais letal, igual katana. Click, clack, tic tac. Foco é grana no banco, em Sampa é bum bum. Acelero, acelero, eu mostro o movimento. Acelero, acelero, eu mostro meu talento. No asfalto selvagem, na madrugada na brisa sem massagem. Coragem, tá no time, veste a camisa, vai. Apaga a luz, esquenta meu motor. Tô na contramão descendo e ela registrou. Nike easy, easy, para meu conforto. Fecha um quila, nego drama, arruma o aeroporto. Sou criado mundão, mas tô no mesmo step. Quem te viu, quem te vê, sabe que eu sou rap. Aquecendo as nave, olha o dom, porra xixê. Ouvindo cava, cava, ei ladrão, sai no pique, vai! Pega, pega, então pega nós. Pega, pega, então pega nós. Sente o meu câmbio no banco, sente a tração. Minha intenção é suas curvas, não perco a direção. Cê quer carona, eu te levo onde quiser. Sinal vermelho, eu avanço onde estiver. No retrovisor não vejo ninguém. Pela madrugada vou seguindo além. Então vem, vem, vem neném. Entra no passante que eu te faço bem. Sente a fumaça, ela já entrou no clima. O vidro embaça, a chapa esquenta na neblina. Vem sentir a potência, faço de 0 a 100. No arranque é certeza que você ganha, meu bem. Cortando a city, eu avanço seu sinal. Tô sem freio, tô focado, gata, vamo até o final, bitch. Pega, pega, então pega nós. Pega, pega, então pega nós. Pega, pega, então pega nós.